1, 2, 3, Radio Gringas, está no ar, e pra começar, uma entrevista, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Olá, Rádio Gringas, meu nome é Gabriel Salles, moro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Olá, Gabriel. Eu agora vou fazer 10 perguntas e a primeira é a seguinte. Qual carro gostaria de ter, se pudesse hoje? Eu gostaria de ter uma Lamborghini. Eu acho sensacional a Lamborghini. Sério. E qual o instrumento musical mais gostaria de ter, se pudesse ganhar de presente? Um violão, uma guitarra. Sendo que eu não sei tocar nenhum dos dois, mas quero aprender algum dia, talvez. Show! Adorei a resposta. E qual a frase que você leva para sua vida? Quem mata o tempo não é um assassino, é um suicida. Uau! E qual última coisa gratificante que você fez? A última coisa gratificante foi quinta-feira passada. Uma família estava saindo do carro. Aí um senhor estava com o celular no colo. Ele deixou ele cair. Caiu debaixo do carro. E eu avisei a moça que o celular estava ali. E ela pegou. Obrigada. Muito legal essa atitude. E como você descreve seu estilo? Meu estilo? Olha, eu sou um cara quieto. Um cara que só quer curtir a vida. Sabe, curtir a vida, mas com, como posso dizer, com limites. Com limites. Tem que aproveitar cada segundo da vida. Isto está E correto. que quer também com as suas obrigações Uhum. e ter muita responsabilidade. Isso aí, você tem que cumprir o que você quer na sua vida. Agora, a pergunta de número 6 é: qual o brinquedo que você mais gostava na sua infância? Um brinquedo? Minha infância tinha um carro de controle remoto. Não era um carro, era uma ambulância. Uma ambulância de controle remoto. E ela se transformava em ambulância branca e ambulância vermelha. Era meio que se transformava. Que legal! Cara, era muito legal aquele brinquedo. Acho que foi isso que me motivou a ser Bombeiro? bombeiro. Isso e várias outras coisas. Eu já gostava dessa profissão desde pequeno, pra você ver. Que fofo! E 3 melhores momentos este ano até agora. Foi quando eu fui na junta militar e a partir daí eu tive certeza que eu quero servir e até fiz um amigo lá. O segundo momento foi quando eu voltei para a escola e repeti, né, o terceiro ano e voltei para a escola e conheci meus novos melhores amigos e até um em questão eu considero o meu melhor amigo. O terceiro momento foi quando eu liguei pra SAMU. Você ligou? O idoso não estava bem. O idoso? Tinha caído na calçada. Eita! Eu liguei pra SAMU, mas ele não atendeu. Mas mesmo assim, eu quis ajudá-lo. Mesmo não ajudando. Esse foi um dos melhores momentos. Agora eu sei. Certeza. Eu quero ser um bombeiro militar. Qual parte do corpo mais aprecia em ti? A parte parte do corpo que eu mais aprecio em mim são meus olhos azuis. Sério. Eu sou muito feliz com eles. Qual. O que você acha? A minha pergunta é a seguinte. Pergunta de número 9. O que você acha sobre preconceito? Já sofreu algum? Preconceito. Já sofreu? Sim Preconceito ou não? Abominável. palavras para descrever. Preconceito é algo abominável que fere muitas pessoas. Concordo plenamente. É algo que deveria ser abolido pela sociedade. Porque a sociedade julga mais do que ajuda. Preconceito nunca sofri, não. Mas bullying, sim, quando era menor. Duas coisas que você acha que todo homem deveria saber? Essa pergunta de número 10, a última pergunta. Primeira coisa que o homem deveria saber é que ter uma mulher ao lado dele é ideal para o desenvolvimento dele. A segunda coisa Qual a segunda é coisa? que as mulheres apreciam homens dominantes, Nem todas. românticos, com malícia. É, tem mulher que gosta, mas tem mulher que não gosta de ser dominada, ela gosta de dominar. Eu conheço mulheres assim, né? Inclusive, sou filha de uma que é assim, que adora dominar. Agora, para finalizar a entrevista, qual música gostaria de ouvir? Conte-me. Para encerrar, eu gostaria de uma música de uma banda antiga. O nome Qual? da banda é Ira. O nome da música é Tarde Vazia. Oh, olha só, essa música parece ser legal. Agora que depois que você me contou tudo isso, e eu te perguntei, conte-me, e você contou tudo. É assim que eu gosto. Você fala tudo que tem que falar na cara. Quer dizer, você falou tudo que tinha que falar na cara. Na cara não, né? Pelo celular você falou, mas. Agora eu vou tocar essa música aqui na Radio Gringos. E eu vou tocar em 1, 2, 3 e já. Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Janela, vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Naquela tarde vazia Rosa. Valeu. Pouco a pouco, cada um descobre que sem afeto não consegue viver. Craig's Frases. The problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I'll find meaning won't be lost or misconstrued. And I repeat myself, on a risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just leap out the deck, check. Make new plans, stand. You don't need to be coy. Listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop out the key, leave. Get yourself free. Slip out the back, Jack. Make new plans, stand. You don't need to be coy. Listen to me. I'll be ready for mine, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw. Era uma vez, vou contar pra vocês uma história, uma bela de uma história. Sobre o dia que aprendi a assoviar, fiz um biquinho com os meus lábios pra frente, a ponta da língua nos dentes, e comecei a soprar. A soprar. Só saiu ar quente. Era um som diferente. Nada a ver com o som de assoviar. Um pouco mais devagar, concentrado. Fiz um tipo passarinho, maluquinho, que aprendeu como voar. Tudo foi diferente. Não era só ar quente. Tudo a ver de assobiar. E o assobio saiu mais ou menos assim. I'm a man. são tudo mini. É, só aquele pequenininho, Carolina, é aquele bem pequenininho, né? Os do cututi, aqueles, os filhotinhos. Os... É, eles ficam bem pequenos, adulto. Ô, Rafa, que peso tem um Carolina adulto, umas 500 gramas? Eu acho que... Acho que umas 300 gramas. 300 gramas? É, por aí, deve ter umas 300 gramas um Carolina adulto. Babas, isso que loucura, mas a minha proposta seria mais eu me interessei nesse mini porco e mini cabra, que tamanho tem os bichinhos? O mini porco, 35 centímetros, mais ou menos. A mini cabra, uns 40, 43 centímetros. 40, e o mini, e a mini ovelha? Mini ovelha eu não tenho. Ah, tá. Tá fechada a importação pro Brasil da mini ovelha. E a mini vaca? Mini vaca tem a partir de 3 mil reais. Depende muito do animal, né? Se é a mini vaca Splendor, se é a comum, se tá prenha, se não tá. A Splendor. A Splendor coberta já tem a partir de 3.500. Mini comum. Mas que tamanho é? Tamanho mais ou menos do Yorkshire? Ou é maior? Não, tem a mini vaca tem 80 centímetros de altura. 80 centímetros, então é mais pro sheepdog. É aquele animal, o dog alemão, esses, né? É, por aí, mais ou menos assim. É tamanho, sabe um, você conhece um pônei? Um pônei eu conheço. Isso, o tamanho de um pônei, assim, pônei, mais pequeno que muitos pôneis tem por aí. O pônei é o mini cavalo, né? Que mesmo se ele crescer o tamanho máximo dele, ele nunca vai atingir o tamanho de um cavalo normal, é. Não, esse, é, né? Pra mim, a mini vaca Splendor tem 80 centímetros. Se o senhor entrar no nosso site, você vai ver que baixa na minha cintura, assim. Mas que altura tu tens? Que isso é muito relativo. Se tu tiver 1,80, a vaca é grande. Não, não, eu tenho 1,67, não sou muito baixo. Mas se você olhar aí, tem a minha calça, ela fica abaixo do bolso da minha calça jeans, abaixo, assim, mas que loucura. E me diz uma coisa, eu tô muito interessado no mini porco e no mini cabrito. Uhum. E tu vai trazer pra cá pro show eles? É, eu tô indo levar pra alguns clientes aí. Eu tô indo levar uns animaizinhos pra um rapaz, um pouco, umas mini vacas, um pouco antes de Porto Alegre. Ah, mas tá, eu indo... vou querer. É, duas mini vaquinhas e um boizinho. Tá indo pra um rapaz de Santa Maria, dois casalzinhos de mini cabra. Sim. Tá indo marrequinho. Tá indo pra um rapaz aí de Porto Alegre, filhotinho de mini porco, mas tudo castrado, que eles pediram pra pet. Tudo castrado. Mas me diz uma coisa, pra cozinhar é tudo igual. É o mesmo procedimento do assado normal. Tá, e o senhor não compra comigo pra isso. Mas como assim? Isso são mini animais que eu quero fazer um lance mais gourmet. Seria o mini porco na a milanesa, com a farinha de rosca, com ovo. Tá doido, pobre, não dá tamanho pra isso. Mas eu tiro a cabeça pra fazer só o corpinho. Não dá tamanho pra isso, é muito pequeno. E o ensopado de barriguinha. Tirar

is crying behind the curtain. Estava assistindo uma entrevista da cantora Rita Lee e ela deu essa entrevista esses dias e ela disse que quando ela está tomando banho e de repente, nada mais do que de repente, vem uma letra na cabeça dela. E ela sai correndo do banho. E aí ela vai lá escrever. Por coincidência, eu também faço a mesma coisa. Eu, quando estou tomando banho e do nada vem uma nova música para eu compor, eu saio do banho e pego meu celular e gravo eu cantando para depois fazer a música. E por coincidência, ela nasceu no mesmo dia que eu, dia 31 de dezembro. Agora eu vou tocar aqui na Radio Gringas uma música dela. Rita Lee. Vou tocar agora uma música da Rita Lee. Confira agora. Yeah.

olhar de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Saio a passear por la ciudad e um disparo, uma canção se hace grafite em mim. Sabiendo que mañana es hoy, tan, tan, tan, tan, tan, tan. comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrer des ciments bleus. Et ton absence d'air donne la couleur de tes cheveux. Seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. Saber é um bem e a ignorância é um mal.

say I'll be better without you. They don't know you like I do. Or at least the sides of thought I knew. I can't bear this time. It drags on as I lose my mind. Reminded by things I find. Like notes and clothes you've left behind. Wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone. But I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. So petrified, I'm so scared to step into this ride. What if I lose my heart and fail the climb? I won't forgive me if I give up trying. I heard his voice today. I didn't know a single word he said. Now I'm resemblance to the man I met. Just a vague and broken boy instead. But I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. Existe muita gente covarde querendo se aproveitar do que é certo e acabam se tornando errado. Mas eu tenho esperança. Vejo nos olhos de uma criança a fé que o homem não tem. Ah, como eu queria voltar a ser criança também. Armas a nosso favor que não disparam fogo, somente alegria e amor. Ei, você, você aí mesmo, você, cuidado com o que você diz a uma criança, pois ela pode crescer sabendo e se lembrando daquilo que você disse. So far away from my father's daughter. She just wants a life or a baby. Abandoné somebody, you can be some of you, I can be some of me. por hoje está acabando, mas tem um comunicado importante. Atenção!